3154, no sol azul, no 1, no nível direito, chame solo, em 1, 2, 1, 19. 19. Livrou, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09. Azul 4462, tem condições de apurar a zona? Azul. Pro Edzona, dessa para 2, meu pé que legal no 090, autorizada a final LS. Gol no 807, redução 2109. 210, 9. 6314, desce para o nível 050, reduz a 230. 050, 230. Webjet 5856, chame Recife, 12545. 2545, 5856, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Já confere da protocópio 1649? Pronto, para copia 1. Tudo bem, está pronto. 1649, autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677, decolagem da 1-0, com curva direita, perfil de saída da El, Leda, após o Ilhéus. Acena no transponder 55-15 e controle da PERI 1-2-0-2-8. Autorizado 240 via Rota do Plano Golf 677, decolada 10, com curva direita da El Leda após Ilhéus. Transponder 5.5, controle 120.8, gol 1649. Somente o nível autorizado, o gol 1649? 240. Tá correto, chame pronto para o pushback, acionamento no portão 02. Aqui apontaram. Ou no 807, desça para 2, no PES, que é legal no 090. 2000, 800. Na 6314, desça para 3, no PES, que é legal no 090. Informador, Chanel 6327, quem está no meu? Está na posição 1, solicita ideal de 240. Aqui é 327 240, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado 240 Ilhéus, decola da 10, curva direita, da LB de Ilhéus. Controle 1208, 5530. Oceaner 6327, autorizado Ilhéus, nível 240. Decola da 10, com curva direita, na decolagem, perfil da LB. Pressão lenta após Ilhéus, controle 1208, transponde 5301. Correte, Amparo. Estabilizado, azul 4462. 4462, torre 19895. 18. Torre, boa tarde, azul 4462, final de 7 minutos. Azul 4462, boa tarde, curtir a aproximação, reporte baixado, travado, ajuste 1010. Ele 10 já baixou e travou. Azul 4462, curtir a aproximação, aguardar autorização para tudo. Kilo Lima, aguarde, sinal 6314 para localizador, direita 050, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 050, 2000 pés, minha 6014, aguardará. Kilo Lima, prossiga. Da Lima, extensão 100, reporte seguindo, Kilo Lima. Livre pouso 4462. Uno 807, torre 1895. 1895, estabilizou. Torre Salvador, boa tarde, gol 1807, estabilizado, baixado e travado e visual. Não, não, não, 1807, boa tarde, tráfego já avistado, para pouso, ajuste 1010. Ok, aguardando, está livre, gol 1807. Na 6314, torre 1895. 3895, 6314. Azul 4462, vamos falar aqui, liberando a pista de visão, 33. Juliette, portão número 3. Altitude que cruza? Kilo, Kilo Lima, controle. Sabatango, Kilo, Kilo Lima, controle. Tato radar perdido, confirme a altitude que cruza. Alfa e corrigindo o gol no 807, portão 11, Alfa e Juliette. Solo Salvador, boa tarde. O Chanel 6321, ciência, informação Serra, autorização Brasília 320. Brasília, guarde costa. Guarda, vai ser a boa transição elétrica, confirma? Correto. Obrigado. Salvador 7-2, 189 da UES, 519, Leste 160, Prodibonte, boa tarde. 729, boa tarde, senhor de identificação, autorizado a chegada bom. Deixa para 4 do PES, que legal, no 00. Bom, 4 do PES, 10729 UES. Confirme, chamou o sol. Boa tarde, minha turma, pronto. Boa tarde, minha 3 no 4, portão 5, Alfa e Juliette. Salvador, o 396 da Gol. 396, senhor, minha identificação autorizada a chegada a Mari, direção nível 050. Mari, 050, autoriza voar na frente de TAP? Autorizado, TAP. O 396, TAP 50. Copia? 3, 2, 1, pronto, prazer. Brasília 320, Apêndulo 17, decola da 10, direita, Arbo Elefa, 1208, 5540. Autorizado Brasília, 320 pela Apêndulo 17, decola da 10, da 10, curva direita, saída Arbo, transição Elefa, controle 1208, nato ponto 5540. Confirme o tráfego que chamou para puxa de acionamento. Posicionado 6327, na posição 1 para puxa de acionamento. Está livre, chame o táxi. Livre, puxa de acionamento 6327. Aguarda, o tráfego do 01 já foi autorizado. Gente, aguardando. Sete jornadas da UEP, via Guaruna. Autorizada para o Edona, desça para 2.000 pés, que negar 1.0.1.0, Ivanete, reporte estabilizado, Web 5729. Edona, 2.000 pés, que negar 1.0.1.0. Ono 396, desça para 3.000 pés, que negar 1.0.1.0, redução 2.1.0.9. 3.000 pés, 200.0. Salvador, gol 1-0, 1-2, boa tarde. 1-0, 1-2, boa tarde, acione a identificação, autorizada a chegada a mar, direção nível 050. 050, fazer chegada amarela, 0-2. The 217 is called the identity at both arrival, distance 4,000 feet, finish 1010. Decolo, Salvador Oceaner 6327, pronto para táxi. JB 65, autonomia de 3 horas e 30, alternando o Brasília. 40, reporte estabilizado. Beleza, 40, 2001, 3 na tá aqui, seu ponto de espera da 10 lá, torre 18195, até a linha 3. O gol no 649, após o Oceaner da guarda livre, posto. Média, após a passagem, apresentado o posto no 649. Solo Oceaner 6321, posto de beca, saneamento, 612. Portão 6, está autorizado, chame táxi. Vai chamar. Agente 7729, redução 2109. 729, copiou? Negativo, por favor. Reduza 2109. Reduzindo 210, 709. Com 396, complete, direita 070. 327, pronto, ponto espera da 10. Chané 6327, Aline decola da 10, vento 100 graus, no 69. Aline decola 10, Chané 6327. Está passando 160 para 5000, confirme o INS? Leste que sem para a próxima 0. Leste que sem, 10, obrigado. Desculpa, 1700, pé 29, desloque. Autorizado 1700, pé de terra. Externo, pé 19, 1700. É danar para baixar a torre? Sete, dois, nove, torre, um, nove, oito, nove, cinco. Zero, cinco, né? Torre, 729, web, encaixando o final da 10. 75729, boa tarde, fazer a aproximação, aguardando o sistema livre, o ajuste 10, 10, reporte baixado e travado. Baixei e travou, guardando pedra na velha.